de amores que foi tão falso e ao mesmo tempo verdadeiro, que foi mais um e ao mesmo tempo é o primeiro. Que amor estranho existe no teu coração? Que amor é esse que foi tão breve e ao mesmo tempo tão profundo, que fez de mim o ser mais livre desse mundo? Intimidade que acabou em solidão. Que amor é esse que me suplica, me procura e me rejeita? A minha dose de loucura mais perfeita promete tudo e nunca faz o que falou. Que amor é esse? Que droga é essa que domina meus sentidos? Nos encontramos e ficamos mais perdidos, e sem nós dois eu não encontro a solução. Que amor é esse que é capaz de até morrer por mim? Como é que pode ser tão puro e tão vulgar assim? Que me faz bem e me faz mal? Como é que eu sou te odiar e te querer cada vez mais? Que amor é esse que me suplica, me procura e me rejeita? A minha dose de loucura mais perfeita promete tudo e nunca faz o que falou. Que amor é esse? Que droga é essa que domina meus sentidos? Nos encontramos e ficamos mais perdidos, e sem nós dois eu não encontro a solução. Até morrer por mim. Como é que pode ser tão puro e tão vulgar assim? Que me faz bem e me faz mal? Como é que eu sou capaz de te odiar e te querer cada vez mais?